Agência Megafone. A questão do trânsito tem gerado amplos debates na cidade de Maringá. Nossa equipe foi às ruas para saber a opinião dos maringaenses sobre esse assunto. O trânsito de Maringá tem sido meio complicado, porque é uma cidade que tem muito carro rodando. Por mês entra 1.600 carros na cidade, carros novos. E eu não sei onde que vai parar isso. Vias que foram feitas mais rápidas, né? Eu acho que o trânsito de Maringá, depois que mudaram o sistema binário, deu uma melhorada. Terrível, caótico, terrível. Não existe respeito, dirige como quer, passa, corta na tua frente, entra, como te decide. De repente eu tô na minha na mão, eu decido do outro lado, eu viro, é terrível. Ou você tem muita projeção de Deus, ou você não anda nessa cidade. Eu prefiro andar a pé do que andar de carro, porque o trânsito é muito congestionado e demora muito. Eu acho que o trânsito é bom, mas pra gente que é pedestre ficou ruim por conta do sistema binário, porque a gente tá acostumado e se confunde, já aconteceu comigo, de eu ser quase atropelado. Natália Beságio para a Agência Megafone. Agência Megafone.